descer do camelo, ele faz a que eu descer da figueira, e faz parte meu jogar a capa fora, e ouvindo seus gritos lhe cura a cegueira. Ele acorda a Jona, seca a borbureira, quando ele quer faz jumenta falar. Ele é Deus no céu, na terra e no mar. Entra na fornalha, transforma ela em gelo, de forma que não queima nem um cabelo. E operando ele, quem impedirá? Pra mostrar ao mundo que é soberano, ele manda anjo abrir a cadeia, faz roda de carro emperrar na areia, pra dar tempo ao povo passar o oceano. Diabo quer matar, ele muda o plano. Quando o povo de Deus começa a cantar, quando esta igreja começa a orar, o inferno treme, a terra se abala, o cego enxerga e o mudo fala, e operando ele, quem impedirá? Pra matar gigante, ele usa menino, pra derrubar muro, ele usa som, e faz urubu se tornar em garçom, e transforma baleia em submarino. Crente na cadeia, cantando um hino, a estrutura do prédio começa a abalar, correntes de ferro começam a quebrar, presos são libertos sem fazer refém. Quando Deus opera, corre tudo bem, e operando ele, quem impedirá? Pra saciar a sede do povo no deserto, ele faz a água jorrar de uma rocha. Na frente do povo ele põe uma tocha, guiando o rebanho no caminho certo. Ele não despreza, está sempre por perto. Se o seu povo tem fome, ele manda maná. Se esta comida o povo enjoar, o mesmo Senhor manda codorniz. Ele sempre faz o seu povo feliz, e operando ele, quem impedirá? Por mais que a fera esteja com fome, por mais que a fornalha esteja quente, o fogo não pode devorar o crente, e o crente que ora, o leão não come. O diabo tem que respeitar o nome, e o nome maior é o de Jeová. Se o Deus do céu ele se irá, se ele quiser, em menos de um segundo, com uma palavra destrói esse mundo, e operando ele, quem impedirá? Certa vez Jesus ia caminhando, encontrou-se com uma grande multidão que levava o defunto dentro de um caixão, e a mãe do defunto estava chorando. Jesus do esquife foi se aproximando e disse: mulher, pare de chorar. Mandou o defunto se levantar, e o povo gritou em uma só voz: um grande profeta está entre nós, e operando ele, quem impedirá? Certo general estava leproso, com uma doença caindo o cabelo. Ele não queria descer do camelo porque era rico e muito orgulhoso. Eliseu, servo do Deus Poderoso, mandou ele ir no Jordão se banhar. Nas águas do rio ele não quis entrar. Depois ele entrou já sem esperança, ficou com a pele igual de uma criança, e operando ele, quem impedirá? Fez imperador comer capim, passar 7 anos morando no lixo. Herodes morreu comido de bicho, porque não deu glórias ao Deus Elohim. Diversos reinados chegaram ao fim, como aconteceu com o rei Belsazar. Diante de Deus, quem se exaltar, está escrito que esse será humilhado. Mas quem se humilha será exaltado, e operando ele, quem impedirá?